Urbano Salles, o cantor apaixonado. Tá na cara que eu te quero é pra valer. Tá na cara que eu sou louco por você. Você veio pra me fazer feliz. Almas gêmeas condenadas até o fim. Esse amor não pode terminar assim. Eu preciso de você e do teu amor. Eu errei te amar demais. Me entreguei de corpo e alma e fui capaz. Larguei tudo só pra ter você. Larguei tudo só pra ter você.